Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, hoje com Joaquim Ferreiro do Amaral. Ele é o autor do livro A Geografia do Infante, do Henrique. Joaquim, seja bem-vindo aqui às Madragoas, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olha, antes de começarmos a falar sobre o livro, e como é habitual neste programa, eu gostava que se apresentasse ao meu auditório. É a primeira vez que está na Rádio Amália, embora seja ouvinte da Rádio Amália, cliente habitual. Sou, sim senhor, e com muito gosto. Mas é a primeira vez que estamos à conversa neste programa e, por isso, Joaquim, eu gostava que se apresentasse. Olha, eu sou engenheiro de formação profissional. Sou engenheiro mecânico do Instituto Superior Técnico, depois tive uma carreira profissional e política que me levou aos sítios mais diversos, ocupei lugares públicos importantes, algumas pessoas se hão de lembrar disso. Depois entrei também na atividade privada, fiz a minha vida profissional até hoje. E ainda trabalho, que é uma coisa que provavelmente me mantém tão vivo quanto possa. Uma das matérias que sempre me entusiasmaram e sempre me empolgaram foi a história, e sobretudo a história dos descobrimentos e da expansão, a cartografia, que é uma história interessantíssima e nas quais os portugueses têm um protagonismo especial. Isso sempre me interessou. E eu estou a dizer sempre, estou a falar de coisas desde há 50 anos, claro. De hoje em dia. E escrevi sobre essa matéria, escrevi um livro que sobre cartografia no século passado, e agora escrevi este, que é um livro, foi um livro relativamente exigente, porque envolveu muito trabalho, mas que concluí da forma como eu gostava, isto é, o livro saiu como eu queria. Se é está bom concluído. Ou mal, os leitores o dirão. É claro, está concluído este livro do Joaquim Ferreira do Amaral, aliás, é o livro que serve de mote para esta conversa, aqui nas Madragoas, da Temas e Debates, Círculo de Leitores, A Geografia do Infante, do Henrique. Mas como o Joaquim, e antes de começarmos a falar sobre o livro, como o Joaquim há pouco disse, chegou a ocupar cargos políticos, digamos assim, neste momento não ocupa nenhum. Saiu desses cargos desencantado com a ocupação de cargos políticos ou não? Sente que... Não, há muita gente que sai da política desencantada. Sim, muita gente, daí a minha pergunta. Eu não tive expectativas nenhumas a esse propósito, portanto não sei desencantado nada. A parte difícil normalmente é sair da política. Entrar é relativamente simples. Porquê que é difícil sair da política? Porque há muitos apelos, não é de estranhos, muitos apelos da conjuntura para continuar. A pessoa tenta... Apelos interiores até? É, a pessoa mais... A tentação maior é continuar, arrastar a presença. Eu, quando me candidatei à presidência da República, na altura já foi há bastante... Falei com o Dr. Jorge Sampaio, decidi que, se acaso perdesse, como perdi, é a altura de sair da política. Isso aí, devo dizer, com algumas tentações para regressar, algumas vontades e alguns apelos até para... E alguns convites, suponho. Alguns convites, mas não, de facto, tem de se pôr um ponto final numa carreira política. Não é que eu esteja desinteressado da política, pelo contrário, estou muito interessado e continuo a observar o que se passa e a participar naquilo que um cidadão normal participa, mas fazer disso atividade já não faço. Hoje a atividade é outra, continua a trabalhar, como disse, mas também tem então esta atividade da escrita, da história. Já nos falou um pouco sobre isso, mas eu gostava de saber como é que foi a sua relação desde sempre com a escrita e com a história. Olha, foi uma paixão antiga desde sim, sempre? Sim. Eu lembro que tinha eu 17 anos, qualquer assim. Tive de estudar em casa para os exames, que já não me pareceram os exames, mas eram os exames que me deram muito trabalho, e tive de estar a estudar em casa. E eu lembro que, nessa altura, o meu pai, através daquelas compras que se faziam danças por fascículos, que era para ser uma compra suave. comprou uma obra monumental, que era do Dr. Jaime Cortesão, que ainda hoje é considerada uma dos pilares da historiografia nacional, a História dos Descobrimentos Portugueses. E eu, por desfastio, que não era uma coisa que me interessasse muito, mas por desfastio, comecei a ler aquilo, ou folheava aquilo, e aquilo apaixonou-me. Portanto, foi pela mão do Dr. Jaime Cortesão que eu entrei nesse mundo novo, que é um mundo extraordinário, lembra-se? E ele, sobretudo, tinha a habilidade de fazer empolgar, tornar a história empolgante. Lembra-se do que o entusiasmou particularmente nessa foi história? Foi tudo aquilo que estava por trás daquela cortina simplista que a gente tinha na instrução primária e nos anos formativos, tudo o que estava por trás, e que era muito, muito mais do que aquilo que aparentava. O Descobrimento era, de facto, uma história extraordinária, única, na minha opinião, na história da humanidade, pelo menos desde que há história, e o facto de ser do Portugal ter um papel muito importante nesse descobrimento se torna muito mais interessante, porque nós conseguimos ler os textos, a língua é nossa, percebemos o que é que se passou, e é de facto uma qualquer coisa que deslumbra. E isso deslumbrou-me, e a partir daí nunca mais larga, e fui cada vez investindo mais no assunto, até ainda continuo a ler o que se vai passando. E quando é que percebeu que poderia também participar na história escrevendo livros? Eu escrevi logo que tive que senti então, capaz disso, e sobretudo quando tinha qualquer coisa para escrever, porque escrever para repetir não vale a pena. Quando percebi que havia algum progresso que podia fazer, claro que decidi fazê-lo. E fiz-o logo no primeiro livro que publiquei em 95, no século passado, que se chama Pedro Reinel Me Fez, e é um estudo num mapa dos descobrimentos. E é um estudo que me levou bastante longe e julgo que também me saiu como eu queria o livro. O livro, esse livro deu-me também muito trabalho, e na altura até ocupava cargos bastante exigentes, e portanto só podia escrever aos domingos umas horazinhas, era um escritor de domingo, mas acabei por concluir e acabou por ser publicado em 95. Depois publiquei ou escrevi bastantes artigos e textos para diversas revistas sobre o tema, e fui começando a compilar material para escrever este livro que agora concluí. Este livro chama-se A Geografia do Infanto Henrique. E é o livro que motiva esta conversa nas Madragoas, como eu disse há pouco. Vamos então agora saber do que é que fala este livro. O que é que podemos ficar a saber com a leitura da Geografia do Infanto Dom Henrique? Nós conhecemos o Infanto Dom Henrique, todos nós que tivemos na escola, conhecemos o Infanto Dom Henrique, e a ideia que temos, julgo eu, vou dizer, que eu tinha, era do Infante, era um curioso de querer saber o que é que se passava para lá da África e o que é que passava para além do Bojador, mas nunca ninguém fala em dois aspectos que são importantíssimos do Infante Henrique, e esses é que foram o objeto desta minha investigação. Aspectos são esses? O primeiro é o que é que ele sabia da África, porque ir assim, simplesmente, à aventura, obviamente que era qualquer coisa que não seria normal se fosse fazer. Portanto, como é que ele quis saber o que era a África e como é que apreendeu as noções básicas da geografia da África, e onde é que ele foi buscar essas informações, e em segundo lugar, o que é que ele pretendia, porque descobrir só por descobrir, uma coisa que custou tanto dinheiro, só por descobrir, julgo que não é razoável pensarmos que era essa a solução. Essa a resposta que eu procurava. Ele já tinha algumas ideias, não é? Ele tinha aquele projeto de expansão e descobrimentos, visava um objetivo, e esse objetivo foi o que ele perseguiu durante toda a sua vida. E para o perseguir precisava de saber um mínimo da geografia da zona. Como é que ele aprendeu? É isso que o meu livro trata. A geografia da África foi sempre muito mal conhecida na Europa. Não assim nos árabes. Os árabes fizeram um levantamento muito correto e até muito interessante em muitos aspectos de como era a África de dentro, o Sahara, as cidades, a política da África. Em Portugal, nomeadamente, e na Europa, não sabia rigorosamente nada. O que também é estranho, porque a Europa bebeu muito dos conhecimentos árabes noutras matérias, desde a física, a astronomia, mas não na questão da geografia não se interessou. A Europa não se interessou pela geografia da África. A geografia da África ficou sempre para trás. Enquanto na Ásia foi construindo uma informação sobre a Ásia relativamente fidedigna, lembremos de Marco Polo, por exemplo, da África era o zero. Não se sabia Porque por que isso é aconteceu? Uma pergunta que eu faço no livro, mas que não encontro uma resposta. Eu julgo que a questão tem mais a ver com a noção de cultura, quer dizer, achavam provavelmente que a África não era interessante do ponto de vista cultural. Culturalmente. É uma resposta, como é evidente, muito, muito subjetiva. Difícil de dar também, não é? A realidade é que, de facto, não houve conhecimento da geografia da África. E, portanto, o Infante defrontou-se com essa dificuldade. Como saber o que era a África quando não havia uma tradição cultural para apontar qual era a África? Não leu os livros árabes, e podia ter lido dezenas deles sobre as viagens em África, mas abordou o problema, sobretudo, inicialmente, através do único vico que dava alguma informação sobre a África e que lhe estava disponível, que era a cartografia, e sobretudo a cartografia dita maiorquina, de Maiorca. Uhum. Foi aí que ele foi. Aí havia uma comunidade de cartógrafos, sobretudo judeus, que tinham uma informação relativamente correta do interior da África, sobretudo vinculada pelas comunidades judaicas nas cidades árabes, e que foi aí que o Infante foi buscar a informação inicial para perceber o que é que ia encontrar. Começou por ir buscar um grande cartógrafo maiorquino, que não estava em Maiorca nessa altura, estava em Barcelona, foi o chamado Mestre Jaime. Este Mestre Jaime veio para Portugal, dizem os historiadores, com muita despesa, e deve ter sido cá. E ele trouxe-o para Portugal, e em Portugal ele ensinou aquilo que se conhecia de geografia do Norte de África. Foi o primeiro sintoma da forma como o Infante abordou o desconhecido, foi essa vinda do Mestre Jaime. Depois houve muita informação que foi obtendo através das próprias navegações que fazia. Ele tinha sempre a recomendação de procurem informação, obtenham informação, saibam o que é que se passa, para saber, isso também ajudou. E há uma persistência. O Infante, aliás, no Infante é tudo persistência, porque ele foi sempre uma pessoa muito caracterizada pela persistência, em alguns casos, obstinação. Uhum. E ele procurou sempre, e em variedíssimas ocasiões, isso é mencionado em documentos, o reino do Preste João, isto é, a Etiópia. Ele foi, procurava a Etiópia. E foi a Etiópia, o reino de Preste João, que é uma história antiga, ia desde o século XII, é uma história mítica de um reino que existia, que não existia nada, mas que se apresentava como sendo fabuloso, e na Ásia, a certa altura, uma razão qualquer que ninguém sabe qual foi, mudou para a África, passou a dizer-se que estava em África. Eu julgo que a razão por que veio para a África é porque, como não havia nenhum reino desses na Ásia, então procurou-se alguma coisa em África que fosse parecida e encontrou-se. Foi a Etiópia. E passou a chamar-se Preste João à Etiópia. É claro que a Etiópia, o Negros, ou seja, o imperador da Etiópia, não se chamava João, não era presbítero, não tinha a riqueza que se apregoava que o Preste João tinha, mas tinha uma característica essencial, é que existia, e enquanto o outro não existia. Portanto, foi a partir daí que o Infante procurou contactá-lo. Para quê? Porque o Preste João, ou a Etiópia, tinha uma singularidade em África. Era cristã, era de origem cristã, embora herege em relação à Igreja Romana, era cristã. E isso o Infante pensou que era uma afinidade essencial para atacar o mundo islâmico, ou o poder islâmico, por trás. Que foi sempre uma das motivações, esse ataque ao poder islâmico foi sempre uma das motivações do Infante. Claramente, claramente. Ele entendia que a vida só fazia sentido se lutasse pelo cristianismo contra o islamismo. Era numa altura em que se convenciam que o nome de Cristo devia ser defendido de armas na mão, mas era assim que eu pensava. E nessa sua convicção, nunca fez qualquer compromisso, nunca hesitou, nunca quis andar para o lado ou para trás, foi sempre em frente. Alguns casos com insucessos tremendos, como o caso, por exemplo, de Tânger, onde falhou uma conquista que ele tentou, por todas as maneiras, fosse bem sucedida, não foi, uma grande parte de responsabilidade dele, mas não se contentou com isso, não se acalmou com isso, ele continuava a achar que fazia parte da sua missão na vida combater o islamismo. Porque é que isso era? Era por uma questão, na altura, muito típica da Idade Média, que era esses combates por religião, mas não era só por isso. Eu lembro-me que eu vinha de um país que levava muito a sério a Reconquista, quer dizer, tinha sido, Portugal tinha nascido da Reconquista. A Reconquista foi uma luta contra, uma tentativa de recuperação ao islamismo da Península Ibérica. E Portugal nasceu disso. E, portanto, na matriz, Portugal, no ADN de Portugal, estava essa noção de que o inimigo era o Islão. E, portanto, e o Infante interpretou isso de uma forma muito radical e foi até ao fim da vida a pensar nisso. Por isso eu pensava, e é a conclusão que eu chego no livro, eu explico lá porquê, que ele procurou, já que o combate frontal com o islamismo no Norte de África era muito difícil, como tinha demonstrado Tanger e como continuava a demonstrar outros episódios, ele pensou que poderia fazer dar a volta. E dar a volta para o mar e tentar atacar o Islão pelas costas. Para isso, procurou o aliado, que seria o aliado número um, que era o Prestes João, isto é, o Negros da Etiópia. Nunca o encontrou, porque ele estava mais longe do que ele podia alcançar, mas foi, tentou até ao fim da vida. Até ao fim da vida. Razões da expansão portuguesa que podemos encontrar neste livro, A Geografia do Infante Dom Henrique, mais do que a mera curiosidade, os motivos que levaram à obra de Infante Dom Henrique, é o assunto de hoje, as Madragoas. Já voltamos para falarmos mais um pouco e nos despedirmos também, aqui nos últimos minutos de conversa com o nosso convidado de hoje, autor deste livro, Joaquim Ferreira do Amaral, mas já que falamos de mapas, e porque aqui na Rádio Amália nós também temos um trabalho de cartografia de emoções, por exemplo, ficamos com este mapa do coração na voz da Ana Moura. Confunde amor e dor. Albergue de quem é triste, fortuna do condenado. Albergue de quem é triste, fortuna do condenado. Que vê no espelho do fado a alma que em si existe. Que vê no espelho do fado a poder dizer o que essa voz me diz. Queria poder dizer o que essa voz me diz. Estrela de um dia feliz ou de um doce entristecer. Estrela de um dia feliz ou de um doce entristecer. Fica-me a louca ambição, mais ousado. Fica-me a louca missão, o desejo mais ousado de poder cantar num fado o mapa do coração. De poder cantar num fado o mapa do coração. De Deus, e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus. Num perpétuo adeus, azuis de sol e de lã. abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim. Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus. Vê longe, jura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxe. E eu preciso de mais, preciso de mais. Nos teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes, rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim. Namora em dose dupla, depois de Mapa do Coração, também tens tens os Olhos de Deus, aqui nas Madragoas, numa noite em que converso com Joaquim Ferreira do Amaral a propósito da geografia do infante do Henrique. Joaquim, há bocadinho ia acrescentar mais alguma coisa quando eu o interrompi, não? E hoje vou acrescentar quase a laia de epílogo. Muito bem, mas, diga. Eu acho que Portugal tem todas as razões para se orgulhar. Eu ia fazer... É curioso, agora sou eu que vou interrompê-lo outra vez, porque era a pergunta que eu tinha guardado aqui para o final desta nossa conversa. É porque há bocadinho o Joaquim falou com enorme entusiasmo, até do momento em que descobriu a nossa história, não é? Sim. Um momento de empolgação em que começou a ler as primeiras coisas, a propósito até desta altura dos descobrimentos. No entanto, nós vivemos numa época em que até a palavra de descobrimentos é discutível. O politicamente correto acaba por fazer com que a nossa ligação à história fique mais frágil? Talvez suceda, não considero que seja politicamente correto, é politicamente incorreto, porque a episódio dos descobrimentos e, em geral, da expansão, é um episódio notável, a gente tem que ter a noção disso. E foi, e digo... Mas não está na moda de dizer isso. Não sei se está ou não está, eu digo porque é o que a história ensina. É um episódio notável, mudou completamente a história da humanidade. A gente tem que ter esta noção. E foi pela mão de um português. E o Infante Henrique, com os defeitos todos que tinha, e tinha alguns, e até os sucessos que teve, é um aspecto até um mau feitio que podia ter, na verdade, foi eu que iniciou o processo de modificação da história da humanidade. Lembremos-nos que a partir dos descobrimentos é que começam os séculos europeus. Foi a partir da expansão da Europa. Até hoje, a humanidade viveu dominantemente sob a influência da civilização europeia. E a expansão da civilização europeia começa com o Infante. Até o Infante, a Europa manteve-se nos seus confins, que eram os tradicionais. Mesmo as cruzadas, que muita gente fala que foi um episódio de expansão, não foi. As cruzadas foi uma tentativa de recuperar aquilo que já tinha sido cristão. São fenómenos muito distintos, não é? E que ainda por cima falharam. A expansão não. Foi a Europa sair para fora das suas fronteiras tradicionais e a partir daí espalhar-se pelo mundo e espalhar os seus valores pelo mundo. Isto foi uma modificação extraordinária da história da humanidade. Para o bem e para o mal. Quer dizer, eu não estou aqui a dizer que ainda bem que isto sucedeu, nem estou a dizer que ainda mal que isto sucedeu. Foi o que sucedeu. Isto deveu-se ao trabalho originário de um homem que é português, que era o Infante Henrique, e que foi eu, pessoalmente, que lançou este programa. Ele, ao princípio, e os historiadores concordam em dizer isto, e os cronistas, ele, ao princípio, defrontou vários problemas, como se calcula, mas um deles foi o desfavor da opinião pública. A opinião pública portuguesa, não sei o que é que era propriamente a opinião pública, mas as vozes que se levantavam eram de crítica. Com este aspecto, como é que este homem anda a gastar este dinheiro todo para uma coisa que não serve para nada? Oh. E ele teimou. Ele foi para ali fora e acabou, de facto, por fazer a Europa sair das suas fronteiras tradicionais. Em breve apareceria a América, a Ásia, o mundo inteiro. A Europa foi, a partir daí, a civilização dominante do mundo. Isto por uma mão original, que foi do Infante Henrique. Isto é motivo para nós nos orgulharmos, portugueses, e, sobretudo, para não deixar que episódios mais sombrios desta expansão que houve, como é em qualquer outra, nos estraguem ou nos ponham um véu de mentira sobre aquilo que foi tão importante para a humanidade, como foram os descobrimentos. Além de mais, há outro aspecto que eu gostava de falar. Isto fez-se com homens. Portanto, não foi simplesmente nos livros da história que nós temos de registar este assunto. Foi vidas, foram pessoas. Pessoas altamente corajosas. Era muito difícil ser pioneiro naquela altura para este episódio. E a admiração que nós temos de ter por aqueles navegadores, e não só navegadores, mas outras pessoas que participaram no movimento, tem de ser uma admiração grande, porque hoje a gente custa a crer em alguns aspectos como é que houve coragem suficiente para fazer aquilo que parecia impossível ou que, à partida, era tão duvidoso. Eu recordo aqui um dos relatos independentes que há nos comentários, há muito poucos, mas um dos que há, feito por um protagonista, que é o chamado relato de Diogo Gomes. Uhum. Diogo Gomes era um homem da casa do Infante, muito chegado ao Infante, e que teve umas missões especiais de descobrimento. Um dos relatos dele é um relato sobre uma subida pelo rio Gâmbia acima, muito desconhecido como poeta, uma viagem que deve ter demorado 10 ou 15 dias, completamente desconhecido, em ambiente hostil, e ele faz isso. E ele conta a história como é que fez. E fez com uma simplicidade e um espírito de missão, que é, de facto, qualquer coisa que nós temos de orgulhar e, sobretudo, temos de homenagear. Portanto, quando eu vejo agora dizer que é politicamente correto franzir o nariz relativamente aos instrumentos, acho que isso, se me perdoem a frase, é uma grande estupidez. Joaquim Ferreira do Amaral foi convidado esta noite das Madragoas e Este livro, A Geografia do Infante Dom Henrique, ajuda-nos a compreender melhor a dimensão de alguns destes homens e particularmente do Infante Dom Henrique. É a sugestão que deixamos esta noite nas Madragoas. Joaquim, muito obrigado pela sua presença. Tive muito gosto. Foi um enorme gosto. E despedimos. Conhece a voz da Gisela João? Isso. Gosta? Gosto. Então terminamos da melhor maneira com... Terminam melhor do que se fosse comigo. Terminamos com A Madrugada Sem Sono, um tema incrível da Gisela João. Podemos encontrar este tema no disco de estreia da Gisela, editado em 2013. Despedimos da melhor maneira em termos musicais e também em termos literários com esta Geografia do Infante Dom Henrique. Joaquim Ferreira do Amaral é o autor, uma edição da Temas e Debates, Círculo de Leitores. Meu amor fora da lei, na solidão a esperar-te. Meu amor fora da lei, mordi meus lábios sem paixão. Mordi meus lábios sem beijo, tive ciúmes, chorei. Despedi-me do teu corpo e por orgulho fugi. Despedi-me do teu corpo e por orgulho fugi. Andei de um corpo a outro corpo só para me esquecer de ti. Andei de um corpo a outro corpo só para me esquecer de ti. Embriaguei-me, cantei e busquei estrelas na lama. Embriaguei-me, cantei e busquei estrelas na lama. Naufraguei meu coração nas ondas loucas da cama. Naufraguei meu coração nas ondas loucas da cama. Ai, abraços frios de raiva. Ai, beijos de nojo e fome. Ai, abraços frios de raiva. Ai, beijos de nojo e fome. Thank you. madrugada sem sono, sem luz, sem amor nem lei. De madrugada sem sono, sem luz, sem amor nem lei. Mordi meus brancos lençóis, tive saudades, chorei. Mordi meus brancos lençóis, tive saudades, chorei. De madrugada sem sono, sem luz, sem amor nem lei. De madrugada